开，7 minutos, Sidney nem escasso nos pés. Corro pra fugir do passado. Quando você vê claro, é a força de aceleração. Um raio me acertou, me transformou no flash. O homem mais rápido do mundo. O meu nome é Barry Allen, faço o best em de tudo. Eu me tornei mais um herói, o homem mais rápido do mundo. Eu posso fazer tudo em menos de um segundo. Eu me tornei mais um herói, o homem mais rápido do mundo. Existem poderes que estão além da ciência e do que eu sei. Problemas da vida vieram atrás de mim, eu acelerei. E a responsabilidade me perseguindo, então me apressei. Se for pra salvar todos desse planeta, então pra sempre eu correrei. Nesse planeta não importa a rapidez ou a lentidão. Todos nós estamos correndo, ou é de algo ou é de alguém. A incerteza vem me provoca, mas dessa vez eu disse não. Você é o mais sabido de todos e muito além. E a cada passo eu me sinto acelerado, rápido e na velocidade. Faço tudo com agilidade, eu tô com pressa, ansiedade. Eu sou ligeiro, esse é meu jeito. Corto o vento, volto no tempo, chego primeiro, salvo a cidade. Me chamo The Flash, vou muito fast. Corro quilômetros, ando por milhas. Quando eu tô no oeste, eu vou pro leste. O traço que fica no caminho brilha, sinto leve, que é muito em breve. Nós vamos estar prontos pra essa briga. É que agora vou fazer parte da famosa Liga da Justiça. Raio não me deu apenas velocidade, me deu amigos de verdade. E o tempo não espera, a gente só aprende a voar. Se cair várias vezes no chão, única coisa que pode atrapalhar você de alcançar seus objetivos é você mesmo não acreditar na rapidez da batida do seu coração. Girl. Corro pra fugir do passado. Corra, Barry, corra. Quando você vê claro, é a força de aceleração. Minha mãe assassinada, meu pai preso por nada. Mas ninguém pode fugir da dor. Se eu gastasse toda a energia que esse mundo conseguiu acumular, eu não posso acreditar, o passado está lá, mas eu não posso mudar. Tudo que foi feito, esse é o jeito. Pro mundo perfeito estarei correndo. Eu quero uma pista pra correr até o infinito. Meu lado reverso planejava tudo enquanto a barreira dimensional se rompeu. Depois que um raio acerta a minha cabeça, número de pessoas com superpoderes e habilidades só cresceu. Se vale a pena, salva apenas uma. Minha cabeça fala que não, mas na moral me diz que sim. O mundo precisa de ajuda. O menino fraco foi embora, só ter herói dentro de mim. A cada passo eu me sinto acelerado, rápido e na velocidade. Faço tudo com agilidade, eu tô com pressa, ansiedade. Eu sou ligeiro, esse é meu jeito. Corto o vento, volto no tempo, chego primeiro, salvo a cidade. Corro, não paro, me movo, sinto que posso de tudo quando acelerar. Rápido a ponto que sinto que o mundo em volta de mim tira mais devagar. Uso a velocidade pra fazer o que é certo acima de tudo. Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo. Pra eu viver o Superman, eu precisei correr no tempo e passar energia do meu corpo para a caixa. E quando ele acordou, não lembrava mais de ninguém. Nós não somos seus inimigos, ele virou uma ameaça. O Kryptoniano solto pelo mundo, já vimos o que ele pode fazer, transformar o mundo em cinza. Me corto com rápido, eu corro, ele me acompanha. Visão sobre humana, rapidez está na câmera lenta. Vou salvar essas vidas. Corro pra...